que andar comigo. Quem me quer ficar dormindo? Lá bem que minha Glock anda comigo. Lá bem que minha Glock não tá dormindo. Te mando pro inferno se for preciso. Lá bem que pra nós hoje tudo é possível. Tipo de metânia mudando o destino. Lá bem que sua inveja é menor que a ambição que nós tem pra poder seguir nesse caminho. Conta nossa história, tu escreve uma beat. No beat do que só trabalhou lindo. Primeira casca pra depois a faixa. O valor a pouco nada vem de graça. Rio de Janeiro, essa é faixa de gás. Atira primeiro, vai voltar pra cá. Veja a vida mudando da água pro vinho. Já era feliz sem o uísque mais caro. Hoje a preocupação que eu tenho no momento é se eu vou de Mercedes ou de BMW. Fé em Deus, inabalável. Amém, amém. Fé em Deus, inabalável. Amém, amém. O Urochi, meu Deus, amém. Tô vivo. Ainda bem que minha Glock anda comigo. Ainda bem que minha Glock anda comigo. A tropa em pilha, eles falam. Meu dinheiro, o giro deles para. Medalha de ouro pra nós que venceu na marra. Melhor não testar, nossa fé né cara. Ainda bem que meu instinto é bandido. Sempre que eles tentam entrar no meu caminho, ainda bem que eu deixo esses cuzão fudido. Quantas vezes eu quiser eu faço isso. Vida cara, o puri XS que exala. Da doutrina cuzão nem fala. Minha postura ela se amarra. Deixo eles pensar que nós tá pampa. Deixo eles pensar que a minha ambição é falha. Deixo ela sentar sem ligar pra nada. Deixa glocada só no modo rajada. Urush, meu Deus, amém. Tô vivo. Ainda bem que minha Glock anda comigo. Ainda bem que minha Glock anda comigo. Quem me quer ficar dormindo? Ainda bem que minha Glock anda comigo. Ainda bem que minha Glock anda comigo.